para filho seu dom. Das gerações ele é mais do que rei, ele é Deus Pai, ele é bom. Bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me quis. O orgulhoso ele sabe dobrar, o poderoso ele sabe enfrentar, o pobrezinho ele defenderá, não nos abandonará. Glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz. Maria carrega o Salvador, porque Deus Pai sempre cumpre o que diz. Quem tem demais qualquer dia vai ver o que é ter fome e não ter pra comer. Quem passa fome, comida terá, eis que a justiça virá. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Meu povo já sente o seu amor, ele promete.